voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta e o assunto hoje é mulheres no mercado de trabalho, os desafios e as violências. Quem está aqui com a gente, contribuindo com o tema, é a doutora Laura Pedrosa. Então, Laura, em uma das tuas pesquisas, tu abordou o assédio moral no trabalho. Conta um pouco pra gente sobre o que foi pesquisado, sobre o que tu concluiu e se houve esse recorte de gênero. Veja, essa pesquisa foi do mestrado. Foi em 2000, eu concluí em 2007. E na época, embora essa questão de gênero não fazia parte do objetivo da pesquisa, que na época eu estudei sobre trabalhadores vítimas de assédio moral, ou seja, que já existia uma confirmação desse tipo de violência, e a repercussão na dinâmica familiar. Então, eu vi as pessoas que já tinham um diagnóstico, já tinham atendimentos no SEST, né, que hoje é o SERESTE da prefeitura, onde essas pessoas recebiam atendimento médico, psicológico, serviço social, por terem já um caso confirmado de assédio moral. E essas pessoas que fizeram parte da minha pesquisa, a minha investigação era a repercussão nesse trabalhador e na sua dinâmica familiar. E uma questão que me chamou a atenção, aliás, duas questões relacionadas ao contexto de trabalho que me chamaram a atenção e, como eu disse, não fizeram parte do meu objetivo. Um foi a incidência de profissionais de gestão de pessoas, né, que a gente chama de RH, serem os algozes. Então, pessoas que deveriam cuidar de pessoas são as pessoas que praticam, em alguns casos, o assédio moral e outras violências. E a outra questão que chamou atenção é que a própria mulher, dependendo da situação de poder que ela exerce na organização, ela passa muitas vezes a adotar um comportamento masculinizado de violência com a subjetividade e a sutileza da mulher, né? Então, assim, é como se aguçasse esse perfil violento quando a mulher é assediadora. Ela que pratica a violência. E, em geral, a vítima é mulher e homossexual. Então, não posso afirmar isso como... a minha pesquisa não foi quantitativa, mas traz recortes qualitativos que merecem um aprofundamento, não é? Para que a gente tenha esse olhar. Que mulher é esta, não é, que vem ocupando e disputando um lugar de poder nas organizações, de que a gente precisa compreender sem muita paixão, patos, não é? Essa questão de que a mulher sempre é a vítima. Quando primeiro precisamos compreender na nossa história como foi a nossa construção feminina no ambiente doméstico. Nossas mães, avós, bisavós, elas traziam o quê? Essa reprodução da mulher como uma figura coadjuvante. Então, quem educa a mulher para lavar os pratos, forrar as camas, lavar banheiro, cuidar da casa, são as mulheres. E os homens, o mundo público. Então, nós mulheres, e a sua geração, não a mim, tem que estar alerta dessa reprodução do modelo familiar que faz com que a mulher ocupe esse lugar de subserviência, de coadjuvante nos processos. E nas empresas, a mulher compreender que ela não precisa reproduzir um modelo masculino, que muitas vezes é de violência, é de um modelo de poder autocrático, é impositivo, é de baixo diálogo, de baixas oportunidades de discussão, de conflito, que são necessárias para que a gente possa construir, melhorar, discutir questões e conflitos, ideias, e não conflito entre pessoas. Porque o que eu observei na pesquisa e na minha prática profissional, na minha vivência, é essa reprodução muito mais profunda e muito mais adoecedora quando a mulher ela ocupa um lugar de poder inadequado. Disputa com os homens este lugar, alcança esse lugar, mas que ela passa a agir com violência e não com aquele cuidado que é próprio do feminino. Ou seja, em vez de ser algo positivo, a mulher que é capaz de reconhecer o potencial, ela passa muitas vezes a se sentir rival e ameaçada, muitas vezes, pela própria competência das iguais. Então, e quando a gente ouve falar em assédio, no ambiente de trabalho a gente só pensa no assédio moral. Mas existem várias faces desse assédio. Existe o assédio horizontal, o assédio vertical e o assédio misto. E ainda tem o assédio sexual, né? Que é bastante comum também. Explica pra gente, Laura, quais as diferenças e como é que a gente pode detectar esses tipos, diferentes tipos de assédio, né? Eu gostaria antes de fazer uma distinção, inclusive antes de falar de assédio, acho importante a gente falar de violência, porque o assédio moral ele viralizou, todo mundo fala no senso comum, a própria Justiça do Trabalho, faço perícia na Justiça do Trabalho, então vejo muitos advogados já classificarem um dano como sendo oriundo do assédio moral, e muitas vezes não é, não deixa de ter o dano, mas não é a violência não foi o assédio moral. E aí eu acho importante falar, antes de falar em assédio moral, falar de violência. Porque muitas vezes uma agressão pontual, ela causa um dano irremediável, né, para a vida de uma pessoa, para a sua história. Tem difamações que destrói até, se prova o contrário, a vida de uma pessoa. Então, antes de falar na série moral, é preciso falar na violência. Então, existem várias formas de violência. Até no olhar a gente pode ser violento, né? O corpo, ele fala e a gente tem toda uma forma de agredir, até na forma da gente falar, no tom de voz, né? Então, existem várias formas de agressão, de violência. E o assédio moral é mais uma forma de violência. E é importante distinguir o assédio moral do assédio sexual. Óbvio que todo assédio sexual, ele tem a conotação moral. Mas nem todo assédio moral, ele é de ordem sexual. Então, é diferente. Então, o assédio sexual, ele tem essa conotação, né, específica de assediar, né, de cercar aquela mulher com o objetivo de ter um compromisso sexual, né? Uma relação sexual. E o assédio moral, lógico que o assédio sexual malogrado, ele leva ao assédio moral, né? Ameaça, humilhação, distrato, enfim. Mas o assédio moral, ele tá, quando a gente fala do assédio moral organizacional, né? Ou seja, o assédio moral no trabalho especificamente, é importante a gente distinguir que nem sempre ele tem essa distinção de gênero. São vítimas homens e também mulheres, né? Então, existe essa distinção. E existe também o que a gente chama de gestão por injúria, que é muito semelhante ao assédio moral, mas que tem algumas distinções, inclusive, nas consequências. Então, a gestão por injúria é aquele modelo de gestão adotado por quem detém um determinado cargo, e que afeta toda a equipe. Então, eu sou um gestor autocrata, eu ameaço todo mundo, eu agrido todo mundo, eu coloco as pessoas em situações de constrangimento, humilhação, a equipe toda em geral. Então, essa equipe, ela se fortalece pela dor. Elas, de alguma forma, elas conseguem sair da situação porque é um coletivo que está em sofrimento e em ameaça. É diferente do assédio moral, porque o assédio moral ele é direcionado. Ele tem uma vítima, ou ele tem uma minoria, mas não é para todos. Então, é importante essa distinção. Por quê? Porque a vítima de assédio moral, em geral, ela tem danos muito mais significativos do que uma equipe. E aí, quando é o gerente ou superior para o subordinado, é o que a gente chama de assédio moral descendente, ou seja, de cima para baixo. quando a gente fala, e que é o mais significativo, é o assédio moral descendente, é porque quem pratica o assédio, ele tem um aspecto favorável, que é o próprio poder, que é deferido a ele pela própria empresa. Então, existe o tipo mais raro, que é o assédio ascendente, ou seja, do subordinado para o gerente. Ocorre com menos frequência e tem muito a ver com a insubordinação, por não legitimar aquele gerente. Então, de repente, são colegas e alguém da equipe se torna gerente e ele não é legitimado, as pessoas não reconhecem sua liderança. E a própria insegurança, a própria conduta dele leva a sofrer assédio. Outra forma de violência, que você chamou aí de assédio moral misto, é aquele que tanto pode começar pelos colegas e ser reproduzido pelo gerente. Então, os colegas começam com brincadeira, ironizando, ridicularizando, difamando, injuriando um determinado colega, e o gerente passa a perceber de forma negativa e também passa a assediar aquela pessoa. E a outra forma também de assédio misto, que inicia pelo gerente e aí os colegas passam a reproduzir. E aí um outro tipo de assédio moral que eu venho percebido e venho estudado é o que eu tenho chamado de assédio moral projetivo. E aí eu tenho só um artigo publicado sobre isso, mas que eu venho verificando isso há muitos anos. Que é aquela pessoa que a violência, o assédio não é direcionado para ela, mas ela sofre as consequências, muitas vezes até mais do que quem é a vítima. Eu começo a adoecer, eu começo a me constranger e a sofrer, porque eu estou vendo a situação, eu estou acompanhando a situação, não concordo, não comungo dessa prática, mas ou eu não tomo uma atitude, ou eu evito você, deixo de falar com você. Mas são atos que em mim são violentos, porque corrompe as minhas crenças, meus valores, e aí eu começo a adoecer. Não como assediado, mas como testemunha. E é exatamente, eu estou chamando de projetivo, porque eu projeto em você essa dor, né? E passa para mim como um espelho, que eu posso me tornar vítima tanto quanto você. Em meio a tantos desafios que enfrentamos para entrarmos e permanecermos no mercado de trabalho, como é que a gente se cuida para se manter saudável fisicamente e psicologicamente? Afinal, todos esses aspectos que conversamos mexem demais com as nossas vidas. Acho que a iniciativa, por exemplo, de uma ONG, uma rádio, ela tem uma veiculação imensa. É um espaço socioeducativo brilhante, porque eu acredito que o público, espero que o público não seja apenas feminino, mas se as pessoas param para pensar nessas questões que, em geral, são sutis, são invisíveis, elas passam a refletir sobre isso, elas passam também a mudar a sua conduta. A mãe que está ali cuidando de um filho homem, uma filha mulher, ela ter esse cuidado, né? Que cada um tem as suas distinções, as suas diferenças, a sua subjetividade, mas não exacerbar essa questão cultural de gênero. Que menino brinca de carrinho? Por que menina não brinca de carrinho também? Por que menino não brinca de boneca? Né? Então, são essas questões que a gente, como mulher, favorece. E é importante essa discussão. Também eu vejo com muita parcimônia essa exacerbação de gênero. Tudo é porque a mulher, tudo é porque feminicídio, a própria Lei Maria da Penha, não sou contrária a nada disso, muito pelo contrário, acho que é isso que está dando visibilidade. Mas a gente também tem o cuidado dos exageros, para não colocar a mulher nesse lugar de vitimização. Porque, como eu falei para você, eu tomei um susto quando eu percebi na minha pesquisa o quanto a mulher é mais violenta do que o homem quando ela é assediadora, quando ela é algoz. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, que a mulher não é sempre a vítima. Ela, muitas vezes, é o carrasco. E aí, e há uma tendência de dizer, mas foi uma mulher que agrediu. Sim, mulher bate em homem, mulher agride homem, mulher humilha o marido. a mulher destrata um colega, um subordinado, sim, tanto ou mais do que o homem. Então, a gente tem que estar atento a esse outro polo, né? Ao mesmo tempo de buscar espaço, reconhecer essas diferenças e tomar isso como um desafio de melhorar a nossa condição enquanto mulher para novas gerações, mas ao mesmo tempo de pensar que somos reprodutoras dessa violência, desde a nossa casa até o ambiente de trabalho. Laura, muito obrigada pela tua participação. E é muito bom saber que a gente pode contar com mais uma mulher aqui no nosso programa, né? A gente só tem a agradecer e lembrar também que o espaço está aberto para você. Muito obrigada pela oportunidade, que é sempre instigante, é sempre... a gente fala, mas a gente escuta, né? Eu estou falando com você, estou escutando e estou refletindo também na minha prática, na minha conduta, né? Como pessoa, mulher. Acabamos de conversar com a doutora Laura Pedrosa e no próximo bloco vamos falar sobre jornada tripla de trabalho das mulheres. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.